Vamos orar ao Senhor, irmão. Eu quero dizer a você que é o Espírito do Senhor que vai te dar sabedoria. Não é para queimar a árvore de Natal, não é para ir lá agora arrebentar com tudo, desfazer tudo. E os netinhos chegam lá, vovó, cadê a árvore de Natal? Cadê a presente? Isso é do diabo. Não, isso aí não gera nada, irmão. Deus vai te dar sabedoria para você continuar uma caminhada que é sua, de crescimento no entendimento e na vivência do reino de Deus. E essa caminhada não é o tirar a árvore de Natal, é essa caminhada de crescimento sua que vai influenciar a tua família. Não para também não terem árvore de Natal, mas para muito mais do que isso, para serem dessa linhagem de gente abençoada. Adão, Abel, Sete, gente que recebeu a palavra do Senhor, Noé, Sem, Abraão, Isaac, Jacó, as 12 tribos, eu e você. Ore ao Senhor. Pai, nós colocamos diante de Ti nesta manhã muito mais do que uma instrução de regras, do que pode, do que não pode, muito mais coerente com o Teu reino, a Tua palavra, a Tua verdade. Nós estamos estudando princípios. Por que esses povos se rebelaram contra Ti? Por que esses povos geraram tantos costumes, tantos ícones, tantas manias, tantos acessórios, tantos procedimentos, tantos sinais, tantos signos, tantos marcos, que são apenas um confronto ao Senhor? Por que esses povos geraram isso? Por que esses povos tentaram dissimular, tentaram disfarçar essas ações de rebeldia contra Ti nos nossos dias? Senhor, nós queremos estudar é isso. E quando nós decidirmos, Senhor, que não vamos seguir isso, ou seguir aquilo, ou seguir esse ou aquele outro costume, nós o faremos porque entendemos, eu não tenho nada a ver com esse povo que é contrário, que é rebelde ao Senhor. Eu sou como Abraão, que sai do ambiente, que sai dos costumes da terra, que sai dos costumes da parentela, que deixa milhares de deuses, de ídolos, de manias, de costumes, para servir fielmente a um só Deus, o Senhor de toda a terra e de todo o céu, que escreveu na sua palavra tudo que deseja, que escreveu na sua palavra até as festas que quer que cumpramos. Senhor, eu quero viver assim. É assim que eu quero, por amar ao Senhor acima de todas as coisas, por querer seguir ao Senhor acima de todas as coisas e por querer viver com o Senhor por toda a eternidade acima de todas as coisas. Louvado seja o teu nome. Nós declaramos isso a Ti nesta manhã, Senhor. Quero convidar você a ficar de pé, irmão, a dar a mão ao seu irmão e orar por ele. E declarar: Espírito do Senhor, eu proclamo em fé que o Senhor trará luz, revelação, entendimento. E nós não estamos preocupados em tirar a arvorinha de Natal de casa. Nós estamos desejosos de ser cada dia mais essa linhagem que ama, que teme, que honra o Senhor e que se afasta dos costumes dos povos rebeldes. Em nome do Senhor, abençoa meu irmão. Em nome do Senhor, fortalece o meu irmão. Em nome do Senhor, dá sabedoria para ele na vida e em família. Em nome do Senhor, faz com que ele cada dia seja mais santo, mais separado desses povos e mais próximo de Ti. Em nome do Senhor Jesus, nós te oramos nesta manhã, Pai. E nós declaramos, Senhor, o Senhor conhece as nossas vidas. O Senhor sabe dos costumes dos povos à nossa volta. E o Senhor sabe que nós não queremos nada com isso. Ajuda-nos, auxilia-nos, Senhor, a sermos cada dia mais um Enoque da vida, um Enoque dessa geração de Sete, Senhor, um Enoque que anda com o Senhor, que gerou Noé, um daqueles na geração de todos longe do Senhor, que andou na Tua presença, que trouxe salvação para a família. Senhor, nos ajuda a ser um da descendência de Sem, Senhor, aquele que gerou Abraão, da descendência do povo bendito, abençoado. Nós queremos isso e nós tomamos posse disso para nós em nome do Senhor Jesus, e nós proclamamos mais uma vez que vamos gerar filhos biológicos e filhos espirituais que fazem parte desse povo separado da terra e da parentela para trazer as vidas ao teu reino, em nome do Senhor Jesus. Nós te oramos, te agradecemos, te bendizemos nesta manhã, no nome precioso de Jesus. Amém, amém, Senhor, amém, Senhor, amém. Aplauda o Senhor, irmão.